Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou, diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou, mas ela está em nossa sintonia. E ontem quem aniversariou e recebeu, lá na Lapic Imóveis, os parabéns a você, de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lapic Imóveis, foi a gentil e eficiente funcionária Dona Cíntia Soares de Aguiar. A ela também, os parabéns de toda a equipe de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Mas, Julinho, vamos nós com música. Vamos sim, vamos com mais sucessos carnavalescos. Em nossa passarela sonora carnavalesca, Nelson Gonçalves em arranjo do Zacarias, do Benedito Lacerda, esta homenagem ao Morro de Mangueira, Sabiá de Mangueira. Jorge Goulart, que talento, que infelizmente não canta mais. Em arranjo do Radamés, Jorge Goulart, do Nassara, Balzaciana. Para os nossos ouvintes, mais sucessos carnavalescos, mais pedida sonora. Mais uma vez, Anjos do Inferno, excelente conjunto, que atuava pela Rádio Nacional do Rio. Anjos do Inferno cantando, do Roberto Roberti, nós, os Carecas. Desde o dia em que me despedi de Mangueira, nunca mais eu vi o povo de lá. Nunca mais cantei, nunca mais sambei, nunca mais escutei o canto do meu sabiá. Nunca mais eu vi o povo de lá, nunca mais cantei, nunca mais também, nunca mais escutei o canto do meu sabiá. Meu sabiá cantava noite e dia, cantava noite e dia sem parar, constituía minha alegria. Da cidade quer roubar. Aquele sabiá foi quem me deu inspiração pra fazer meu primeiro samba canção. Sabiá cantava noite e dia, cantava noite e dia sem parar, constituía minha alegria, e o luxo da cidade quer roubar. Aquele sabiá foi quem me deu inspiração pra fazer meu primeiro samba canção. Garoto pra viver mais de ilusão. Sete dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana. Não quero broto, não quero, não quero não. Não sou garoto pra viver mais de ilusão. Sete dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana. O francês sabe escolher, por isso ele não quer qualquer mulher.